Bom dia, vamos conversar com o senhor governador do estado do Paraná, Beto Richa, em cadeia de rádio do oeste e sudoeste do estado do Paraná. Conosco a Rádio Itapuã de Pato Branco, a Rádio Transamérica Hits de Forte Iguaçu, a Rádio Iguaçu de Planalto, a Rádio Viva FM de Pato Branco, a Rádio Band FM de Foz do Iguaçu, a CBN Cascavel, que é a cabeça de rede, a Capital FM de Cascavel e a CBN Foz do Iguaçu. Está formada a grande rede de comunicação do oeste e sudoeste do estado do Paraná. Bom dia, governador. Bom dia, Cantini. Um grande prazer conversar com você. E está linkado em tantas rádios para importantes municípios e essa importante região do estado do Paraná. Bom, eu começo perguntando, evidentemente, sobre Cascavel. Daqui um pouquinho eu vou girar os repórteres no oeste e sudoeste do estado. Governador, a respeito desse centro de treinamento e formação de atletas, que é uma expectativa para o Paraná, o senhor anuncia realmente, vai acontecer em Cascavel? Vai acontecer. Essa foi uma extraordinária ideia, gestada na nossa Secretaria de Esporte, uma articulação fabulosa e o resultado foi satisfatório. Ficamos felizes em poder anunciar para Cascavel, numa parceria com o Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, também o município de Cascavel com a doação do terreno, e vamos investir 35 milhões na construção de um grande centro nacional de treinamento de atletismo. Vai ser um dos maiores centros do país, um incentivo à prática esportiva, e possamos ali identificar vários talentos nesse esporte, até aqueles que possam se profissionalizar, gerando atletas para as Olimpíadas de 2016. Nós temos investido com programas nessa direção, por exemplo, o Top Olímpico Paranaense, financiado pela Copel. Muitos atletas recebem a bolsa e estão se preparando para defender o Paraná e o Brasil em competições, em Olimpíadas, que possam servir de exemplo para outras pessoas também, o quanto é importante a prática esportiva. Governador, isso é para médio prazo? Já começa em 2013? Já em 2013. Já essa semana mesmo tivemos aí o ok da Caixa Econômica, anunciando a liberação de 15 milhões de reais, e a previsão é que até junho de 2013 estaremos iniciando as obras de construção deste grande centro. Bom, baseado nisso também, o senhor entrega amanhã o primeiro trecho de 7,5 km entre Medianeira e Matelândia da duplicação da 277. É um compromisso de campanha, governador, entrega até março todo o trecho dos 14,5 km e já se fala no segundo lote? Exatamente, Cantini. Você se lembra bem que em campanha você mesmo várias vezes me entrevistou e eu disse que se fosse governador ia tratar com seriedade esse assunto de concessões, de pedágio, porque a população já foi muito enganada em anos anteriores, principalmente em campanha, quando alguns prometeram de forma enfática, enérgica, que se fosse eleito iria acabar ou baixar a tarifa de pedágio. Nenhuma coisa nem outra, balela e enganação. E nós, com diálogo, com entendimento, fazendo prevalecer o interesse público, estamos retomando os investimentos no anel de integração. Esse trecho mesmo, que é o trecho mais crítico do estado do Paraná, muitas pessoas perderam suas vidas entre Medianeira e Matelândia, na BR-277, e agora, finalmente, estamos já inaugurando, no dia de amanhã, a partir das 10 horas da manhã, 7 quilômetros desse trecho de quase 15. E continua o diálogo para estender em outros trechos também dentro da 277. Aqui na chegada de Curitiba, já temos a duplicação no município de Campo Largo, uma obra também importante, de grande porte. Temos o contorno rodoviário de Mandaguari, uma das obras mais caras em execução hoje no estado, com recursos da Via Par, concessionária, e também está em duplicação o trecho entre Jandaia do Sul e Apucarana. Portanto, na prática, estamos cumprindo o compromisso assumido com os paranaenses. E eu espero em breve, Cantini, estou otimista em relação a isso, anunciar ao Paraná a duplicação de todo o anel de integração e a possibilidade de redução da tarifa. Bom, governador, associado também a esse grande momento, já se fala aqui com a Eco Cataratas, com o superintendente Jean Carlos Mesomo e o Evandro, e juntamente com o secretário de Obras e Desenvolvimento logística, que é o seu irmão, o Pepe Filho, o nosso secretário. O segundo trecho, e se fala muito no segundo lote, já no perímetro urbano de Cascavel, não de Matelândia até Céu Azul, sendo do Parque Temático da Copavel, da Ferroeste, passando pelo perímetro urbano de Cascavel. O senhor também comunga dessa ideia, dessa possibilidade? Veja bem, Cantini, né? O Paraná estava acostumado com outro estilo de governo. O meu é diferente. Eu sou democrático, respeito a opinião das pessoas e a função do governador é realmente traduzir o sentimento da sua gente. Se for um entendimento que o melhor trecho, o que tem a maior demanda, é esse trecho lá no, acho que Trevo do Guarujá, né, Cantini? É, ligaria até o Trevo do Guarujá com o Parque Temático da Copavel, show rural. Isso, né? Aí. Eu já sei, inclusive o Pepe já me passou essa preocupação de vocês. Vamos interceder junto à concessionária e tentar que esse seja o próximo trecho a ser duplicado, né? Vamos avaliar com quem mora na região, com quem sofre as dificuldades no dia a dia. O que é melhor para atender os anseios da população? Não tem a menor dificuldade em poder defender aquilo que a população prefere. Bom, governador, nós tivemos compromissos durante a campanha eleitoral do Hospital Municipal aqui em Cascavel e também a efetivação da Unidade Paraná Segura. É um compromisso do Estado, vai estar presente em Cascavel com essas duas grandes propostas que agrega ao nosso povo e soma ao bem-estar, principalmente quem precisa de segurança e saúde? Olha, nós já temos investido fortemente em saúde. Eu até comemoro, Cantini, os dados divulgados pelo Ministério da Saúde há duas semanas, que colocam o Paraná como o estado que mais reduziu mortalidade materna e infantil em todo o país. Atingimos índices que são os mais baixos do estado do Paraná. Portanto, os investimentos que fizemos na saúde, aliado ao programa Mãe Paranaense, nós estamos conseguindo salvar muitas vidas. E aí, em Cascavel, nós temos investido no nosso hospital, eu sei da demanda do Hospital Municipal, ajudamos também, e você estava na inauguração, o hospital do seu Assis Gurgas, o nosso senador, e temos trabalhado fortemente por isso. Eu sei da demanda do Hospital Municipal e vamos tratar com o prefeito a possibilidade aí de uma parceria para que isso se torne uma realidade. Vamos começar a ouvir os companheiros, então, das emissoras que estão conosco nessa grande entrevista, nesse pool de emissoras do Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná. Eu começo com a Capital FM, a Giovana Danchieri. Bom dia, Giovana. Bom dia, Cantini. Bom dia, governador Beto Richa. Bom dia. Bom, a pergunta é objetiva, governador. Depois desta eleição, como o senhor pretende recuperar os antigos aliados em Cascavel visando a sua reeleição? Muito obrigada. Bom, eu não tenho, acho que não perdi nenhum aliado, né? A gente tem tratado a todos com o mesmo respeito, com a mesma consideração, temos uma relação de amizade. Eu expliquei bem o que aconteceu em Cascavel, tínhamos uma pré-candidatura colocada do deputado Alfredo Kaifer, né? Eu, da minha parte, eu não mando no PSDB, eu exerço uma influência pelo cargo que ocupo hoje e pela minha história dentro do partido. Mas eu sinalizei para o Alfredo que tinha apoio nosso, se era o seu desejo ser candidato, é uma forte liderança do PSDB, do Paraná, respeitado em Brasília pelo seu trabalho, e eu disse que seria o nosso candidato. Aí na última hora, né, desistiu de colocar o seu nome na convenção, e os convencionais do PSDB, no dia da convenção, em Cascavel, optaram em apoiar a reeleição do prefeito Edgar Bueno, inclusive indicando o nome para a vice-prefeitura, que é do Maurício Teodoro. Então eu apenas concordei, respeitei a decisão democrática que foi tomada dentro da cidade. E eu acredito que os meus companheiros e amigos entenderam, né, a decisão tomada pelo PSDB de Cascavel. Vamos à Foz do Iguaçu com a Transamérica Hits. O Alexandre Palmar tem a pergunta. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cantini. Bom dia, governador. Os trabalhadores em educação se preparam para uma greve em março de 2013. Como o senhor avalia a questão em seu governo, sendo que a educação é sempre entendida como uma das principais pautas de uma gestão de governo? O senhor pretende atender às reivindicações da categoria? Olha, primeiro eu quero deixar claro que educação é prioridade absoluta do meu governo. E está contido no meu plano de governo. Já dei exemplos práticos quando fui prefeito da capital. Todos os investimentos feitos em educação conseguiu tirar a Curitiba do sexto lugar para o primeiro lugar no Brasil numa avaliação do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é promovido pelo Ministério da Educação. Em todas as avaliações ao longo do meu mandato como prefeito, Curitiba ficou entre as capitais em primeiro lugar. E o mesmo estão fazendo hoje no estado do Paraná, que tem à frente o nosso vice-governador, um grande companheiro, especialista na área de educação, sensível, democrático, que é o Flávio Arnes. Eu quero dizer que logo que entrei no governo, nós resolvemos o problema de 32 mil professores da Visivale, que estavam angustiados por ter 8 anos não atendido o seu pedido. E nós conseguimos resolver em cerca de 6 meses de mandato. Nós contratamos 17 mil professores. E eu acho que eu dei o maior aumento do Brasil, 35% de aumento aos professores. Quero deixar claro, um aumento justo e um aumento merecido pelo papel que desempenham os nossos professores para o desenvolvimento do Estado, educando as nossas crianças, formando o cidadão do amanhã. Então, quero deixar claro que os nossos compromissos são firmes, inadiáveis, com uma educação de qualidade e a valorização de todos os profissionais de educação. O pleito é piso nacional, que muitos estados não vão cumprir, o Paraná já está cumprindo, e agora o debate em relação a um terço de hora atividade, que nós estamos discutindo com o Flávio Arnes, democraticamente, com muito respeito, e tem aí um indicativo nacional de greve para reivindicação em todo o país. Vamos ao sudoeste do estado do Paraná, governador, a Rádio Itapuã de Pato Branco. José Aldir está conosco, Carrapicho, que também quer fazer uma pergunta. Qual é a sua pergunta, Carrapicho? A pergunta é a seguinte, meu caro governador. O PMDB faz parte do seu governo, a expectativa de ganhar do Requião na convenção do último sábado, e os deputados querem entornar o caldo do seu governo, dar uma musculatura e terão talvez mais participação no seu governo. Mas você, governador, vai deixar o PMDB participar, comer pelas beiradas, até que tem dinheiro, usufruir, e depois da executiva nacional do PMDB derrubar tudo? Não permitiu uma coligação? O que você vai fazer com o PMDB? Não é, decidiu ou eles vão enrolar? Essa é a minha pergunta. Bom dia, Carrapicho. Né? Você me conhece, sabe dos compromissos com uma gestão de qualidade. Eu não loteio o governo, coloco pessoas qualificadas, sou exigente na cobrança dos bons resultados que o Paraná e eu aguardamos desse governo, e as coisas estão acontecendo. Estão aí resultados extraordinários na habitação, na educação, na saúde, na agricultura, com as patrulhas do campo, resultados, Paraná, o maior crescimento industrial do Brasil, dos estados que mais está gerando empregos novos com carteira assinada, maior ciclo de industrialização da história desse estado, com 120 mil empregos sendo gerados, 20 bilhões de reais já confirmados, o que demonstra que nós resgatamos a confiança com o setor privado, a confiança com a sociedade, com o diálogo, respeito e transparência. Portanto, mesmo a relação com os partidos é dessa forma, relação de respeito, relação de trabalho. Quero lembrar que o PMDB já faz parte do nosso governo, tem o deputado Romanelli como secretário do Trabalho e Emprego, e temos tido bons resultados nessa secretaria também. O que aconteceu, todos conhecem o temperamento do senador Requião, que por sinal traiu o estado do Paraná anteontem, deixando de aprovar empréstimo internacional que soma 730 milhões de reais, que seriam investidos em educação, em saúde e na agricultura. Na mesma noite que ele traiu o Paraná, ele aprovou empréstimos internacionais do Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia e dois de Santa Catarina. E no dia seguinte, mais um empréstimo do Rio Grande do Norte. Então, para me causar desgaste político, ele prejudica a população do Paraná que o elegeu para estar no Senado defendendo os nossos interesses. O que aconteceu foi isso. Pelo seu estilo truculento, ele não tem mais nem seguidor no Paraná. Os próprios deputados optaram em não reconhecer a sua liderança e o seu comando, colocando na presidência do PMDB o deputado Osmar Serralho, que por sinal tem uma admiração por esse deputado, que é um deputado sério, ético, que orgulha o Paraná em todas as suas ações no Congresso Nacional. O PMDB tem independência. Lógico, não quero ser hipócrita, dizer que não quero ter o apoio do PMDB na Assembleia Legislativa. Isso me dá governabilidade. Lembrando que é a maior bancada da Assembleia, com 12 deputados. Daí para frente, se vão me apoiar em 2014 ou não, ninguém sabe. Então, uma relação de respeito, uma relação de diálogo, e o PMDB já faz parte do nosso governo. Quer dizer, então, governador, que o senhor já é pré-candidato em 2014? Pois é, eu devo ser. Eu nunca fiz política com essa ambição doentia que muitos têm, grandes projetos, quer ser isso ou aquilo a qualquer custo. Eu sou muito tranquilo, estou na política para servir. Se o meu governo estiver a contento, tiver uma boa aprovação popular, o que seja um indicativo dos paranaenses que querem dar continuidade às ações que estão acontecendo no Estado e que beneficiam a nossa gente, eu aceito sim essa convocação para dar continuidade a esse trabalho que estamos fazendo pelo Paraná. Assim fiz na prefeitura. Quando me perguntava, eu dizia, não sofro de ansiedade, tudo no seu devido momento, mas vou analisar as pesquisas de opinião pública, se devo me candidatar à reeleição ou não. Vamos à Foz do Iguaçu novamente, vamos à CBN Foz com Guilherme Wojtkowicz. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Cantini. Bom dia, governador. Uma das ações de segurança do atual governo é a instalação de uma unidade pacificadora, as chamadas unidades Paraná Seguro, nas áreas com grande concentração de violência. Foz do Iguaçu, ao longo dos anos, destaca-se negativamente como uma das cidades mais violentas aqui do estado. Há previsão para a instalação de uma UPS também em Foz do Iguaçu? Bom dia, boa pergunta, pertinente, tenho sido questionado em relação a isso, e de fato Foz do Iguaçu está dentro da nossa previsão de instalação de uma UPS. Estaremos nos primeiros meses de 2013, Guilherme, implantando uma UPS. E as UPSs têm cumprido com a sua função, com o objetivo que nós aguardávamos, ou seja, tem reduzido cerca de 50% os índices de criminalidade e a taxa de homicídios. E Foz do Iguaçu está dentro desse planejamento. Além da UPS, vamos deslocar mais policiais, porque o ano passado eu fiz a maior contratação de policiais da história desse estado, 3.120 policiais, que estão terminando agora o curso de treinamento e formação de um ano para estarem habilitados nas ruas, garantindo mais segurança. Adquiri há cerca de 20 dias 1.220 viaturas novas com tecnologia embarcada, que começam a ser entregues dia 12 de janeiro de 2013. Também novas viaturas em Foz do Iguaçu. E temos também, para Foz do Iguaçu, a descentralização do GRAE, mandando um helicóptero para contribuir, além das operações policiais, para os resgates de urgência e emergência de pessoas acidentadas ou em situação de risco. Estivemos várias vezes com os ministros em Foz do Iguaçu, o ministro Zé Eduardo Cardoso, 3 vezes comigo, implantando o gabinete de gestão integrada, além de outras ações, o projeto do Beira Rio, para conseguirmos transformar ali a divisa com o Paraguai, as barrancas do rio Paraná, em uma área revitalizada, com parque linear, tirando a ocupação irregular e construindo casas em outros bairros, para evitarmos ali o contrabando que vem do Paraguai. Também já implantamos o Batalhão de Fronteira, que vai atender toda esta região oeste, com mais 500 policiais. Enfim, estamos trabalhando de forma dedicada para conseguir melhorar, e já está acontecendo, os níveis de segurança. E a expectativa para a implantação de uma unidade Paraná Seguro em Foz, governador? Sim, vai ser implantada a UPS nos primeiros meses de 2013. Vamos a Planalto, extremo sudoeste do estado, Planalto Capanema, na Rádio Iguaçu FM, com Anderson Toninho. Bom dia, Toninho. Bom dia, Cantini. Bom dia especial também ao governador Beto Richa. Governador, nós temos duas preocupações grandes aqui no sudoeste, principalmente na nossa região de fronteira. Em contato com nossos dois representantes, deputado Caíto Quintana e também deputado Nelson, a preocupação é a mesma e se refere à nossa aduana aqui em Capanema, fechada para importação e exportação. Não funciona, brecando o desenvolvimento e a integração com o Mercosul. Existe uma atenção por parte do governo em torno da aduana? E a outra, se me permite, governador, é com referência ao frigorífico Diplomata. Sabemos que não é uma atribuição do governo, mas o senhor sabe que os reflexos do fechamento dessa empresa vai trazer um prejuízo monstro para a nossa região. São mais de 1.000 funcionários só aqui de Capanema e região que estarão desempregados. O governo está atento a esse imbróglio? E mais, pode fazer alguma coisa ou não, governador? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro dizer em relação à aduana que isso é uma questão estritamente federal. Mas como governador do estado, preocupado com as dificuldades preocupado com as demandas que são apresentadas. Nós estamos lidando junto ao governo federal, mas também tive aqui uma reunião com governadores da Argentina e conversando com o governador aí da nossa divisa, e ele disse que iria, se prontificou a conversar com a presidente da República da Argentina, Cristina Kirchner, por pertencer ao mesmo partido, a resolver esse problema da aduana, que eu sei que é uma reivindicação muito forte de Capanema e de toda a região. Estamos trabalhando com isso. Em relação ao frigorífico Diplomata, o setor de avicultura do país tem sofrido uma crise muito forte, eu acho que até sem precedentes, em função do aumento dos insumos, do aumento do milho, do soja, e que está trazendo dificuldades para a viabilidade dessa atividade. Mas já recuperaram um pouco dessa forte crise, o momento mais agudo já passou, e eu tenho a certeza que nós vamos dar a volta por cima. Nosso secretário de Agricultura tem conversado com o setor avícola, tem procurado alternativas e ações do governo para resolver e para que possamos atravessar esse momento de crise e as pessoas não percam a sua renda, que possam, pelo menos nesse momento, ter o sustento das suas famílias. Bom, governador, vamos voltar a Pato Branco, agora ainda no sudoeste do estado, com a Rádio Viva FM. O Márcio Loss também quer fazer uma pergunta. Bom dia, Márcio. Muito bom dia, Valdomiro Cantini. Bom dia, governador Beto Richa. Governador, a região sudoeste do Paraná, através do município de Pato Branco, está recebendo agora uma atenção especial com a assinatura da licitação para o projeto do Contorno Norte em Pato Branco. Este é um dos maiores investimentos do governo do estado na região nos últimos anos. Agora, a pergunta é, assinatura dessa autorização, de fato, é a confirmação de uma parceria forte entre o governo e a região, buscando, inclusive, cumprir alguns acordos que já estão confirmados com a região sudoeste, governador? Exatamente, né? O sudoeste, Pato Branco, sabe dos compromissos que eu tenho com essa região, das regiões que mais visitei como governador, que mais anunciei investimentos, inauguramos obras para melhorar a vida das famílias desta região. Eu, quando estive lá em campanha, disse que fosse governador, iria mudar a história do sudoeste, porque é uma região que não foi devidamente assistida em governos anteriores, não foram exploradas as suas potencialidades. Então, uma região que o Paraná tem uma dívida muito grande, por isso que tenho trabalhado com muita dedicação para garantir o desenvolvimento econômico e também social desta região, garantindo serviços públicos com mais qualidade, garantindo investimentos em infraestrutura que certamente vão contribuir para o desejado desenvolvimento do nosso sudoeste. E agora em Pato Branco, nesta semana ainda, aqui no gabinete, assinei autorização para a liberação de R$1.300.000 para o projeto desse contorno rodoviário de Pato Branco. Sei das dificuldades, dos transtornos diários por essa rodovia que cruza a cidade. E nós vamos fazer esse contorno, uma obra de uma extensão de 20 quilômetros, e o projeto já está garantido. Aí vamos buscar as parcerias para efetivar a construção deste contorno rodoviário, tão esperado pela população. Governador, eu volto a Foz do Iguaçu, agora a Band FM Foz com Luiz Henrique Schaeffer. Bom dia, Schaeffer. Bom dia, Cantini, grande abraço, bom dia, governador Beto Richa. Nós aqui da Band FM, em Foz do Iguaçu e na cidade, apuramos dois questionamentos importantes e que a gente vai resumir nessa pergunta para o governador. A gente tem consciência de que foi difícil o diálogo do senhor com o prefeito Paulo McDonald durante esses 8 anos. Muitas obras, muitos convênios não eram possíveis de se assinar, de se estabelecer em virtude dessa dificuldade de relacionamento que sempre houve por parte do executivo. Agora, com a eleição do deputado Rini Pereira, que é da sua base, como prefeito de Foz do Iguaçu, é possível colocar em prática verdadeiramente aqueles objetivos e os projetos que o governo do estado tinha, entre eles o viaduto, que já foi anunciado pelo senhor junto com o prefeito eleito, Reni Pereira, o curso de medicina, que havia uma expectativa e que não veio para cá. Como ficam essas duas principais questões? O que é possível fazer para 2013, a partir de 2013, em Foz do Iguaçu, governador? Muito boa essa pergunta. todos sabem do meu temperamento e também conhecem o temperamento do prefeito de Foz do Iguaçu, um tanto difícil, mas eu procurei fazer a minha parte com a cidade de Foz, uma cidade que sempre nos recebe muito bem, uma cidade importantíssima do nosso estado, e nós estamos ajudando Foz do Iguaçu de várias formas. É uma cidade que sempre estou presente, acabamos de falar das questões envolvendo segurança pública, que é uma forte demanda do município. Ajudamos muito no início do governo, liberando uma soma vultosa de recursos para pavimentação asfáltica do município, embora não foi reconhecido pelo prefeito, e a maior demanda que me foi apresentada. A maior demanda é a execução do viaduto da Avenida Paraná, na interseção com a BR-277. Eu próprio várias vezes passei ali, em horário de pico é impossível. Não tem quem não se irrite ali e ficar muito tempo esperando para fazer ali a travessia. E nós estamos garantindo com 8 milhões de reais, exclusivamente do governo do estado, a execução da obra de implantação do viaduto da Avenida Paraná. Então isso é uma realidade, é uma decisão inadiável e começo do ano nós estaremos dando a ordem de serviço para o início das obras. Bom, governo... Também em relação ao curso de medicina, pois não. Eu só quero lembrar que nós temos 48 pedidos em todo o estado para abertura de curso. O Paraná é o estado brasileiro que mais investe em ensino superior, quando a primeira obrigação é do governo federal. Investimos cerca de 2 bilhões de reais do nosso orçamento em ensino superior. Entendemos a importância, volto a insistir, educação é prioridade absoluta do nosso governo, mas eu disse para o Reni que com extrema boa vontade nós vamos tentar viabilizar o curso de medicina para Foz do Iguaçu. Importante isso, governador, porque há parcerias com a própria Itaipu já se propondo também a ser parceira nessa possibilidade, não é isso? E parceria é o nosso forte, porque nós temos diálogo e temos respeito pelas pessoas. Então sempre tem sido possível celebrar importantes parcerias em favor do estado do Paraná. Só para concluir a pergunta... que vem lá de Foz do Iguaçu, dizer que com certeza, pelo temperamento, pela educação, pelo respeito e amizade que temos com o Reni Pereira, certamente o trabalho conjunto trará importantes benefícios para todos os iguaçuenses. Governador, os prefeitos estão todos com dificuldade, diminuiu o repasse do ICM, do FPM também. Tem alguma política sendo discutida para tentar socorrer os prefeitos nesse final de ano, ou quem sabe ainda para o ano que vem? Porque muitos estão anunciando que vão deixar a folha só para 2013, essa folha de dezembro. O senhor está atento a tudo isso? Sim, muito preocupado. Temos um extraordinário trabalho, uma relação com os prefeitos municipais, independentemente de partido, de orientação ideológica, temos um trabalho conjunto porque é nas cidades que as pessoas vivem. Então o governo tem que investir nas cidades através dos prefeitos para melhorar a vida dos paranaenses. Então temos um trabalho grande com eles, eu sou sensível às dificuldades que eles enfrentam e os estados também, porque a cada medida do governo federal cai mais a arrecadação de municípios e estados. O Paraná, com as últimas medidas do governo federal anunciadas, devemos perder próximo de 1 bilhão de reais a partir do ano que vem. Então, é preocupante essa situação, a extinção da CID, são as medidas populistas em relação à redução da conta de energia, a redução da luz. Os estados estão pagando essa conta mais cara, as nossas companhias de energia também, e o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é a maior arrecadação de municípios pequenos, caiu brutalmente. Então é difícil essa situação, nós temos defendido, e o PSDB também, um novo pacto federativo, porque cada vez mais atribuem responsabilidade aos municípios e estados e cada vez mais tiram receita da gente. Então como é que faz para enfrentar essa situação? Só para exemplificar, Cantini, há cerca de 10 anos, o governo federal era responsável por 70% do financiamento da saúde pública no Brasil. E agora, passados 10 anos, se inverteu esse número. Hoje, os estados e municípios é que bancam 70% da saúde e a União apenas 30%. Quando da regulamentação da emenda 29 da saúde, a presidente sancionou o item que obriga os municípios a investir 15% das receitas em saúde, os estados 12% das receitas em saúde, e o item que obrigava o governo federal a investir 10% foi vetado. Então é só um exemplo de que cada vez mais temos sido prejudicados, né, e tem que haver um novo pacto federativo para uma distribuição justa e igualitária da arrecadação das riquezas que são dos brasileiros. Governador, o senhor acredita que já com a visão das eleições de 2014, o Estado possa ser distinguido politicamente, porque há essas posições que o senhor acha que é demagógica e posturas estranhas, o senhor acha que o Paraná pode pagar por isso ou não? Desculpa, Cantinho. Por parte do governo federal, por exemplo, você acha que vai ter algum tipo de retaliação, já visando as eleições de 2014? Olha, eu espero que não, né, Cantini? A gente tem sempre procurado ter uma boa relação, uma relação republicana. Eu, quando visitei a presidente Dilma, logo que assumi o governo, disse a ela que estava ali num gesto de cooperação para defender o interesse de brasileiros que moram no estado do Paraná, e ela me atendeu muito bem. Só que muitas reivindicações, muitos pedidos não foram atendidos pelo governo federal. Só lembrando que do orçamento da União, o Paraná tem recebido cerca de um terço do que recebe o Rio Grande do Sul per capita, praticamente a metade, né, proporcionalmente falando, que recebe Santa Catarina. Então daí dá para tirar as suas conclusões. Mas eu espero poder melhorar esta relação e trazer o que é de direito do estado do Paraná. Bom, estranhamos a sua ausência hoje à tarde aqui, quando teremos a inauguração do contorno oeste, que vai tirar parte do trânsito pesado da Grande Cascavel. É questão de agenda, governador? É questão de agenda, né? Estamos aí numa agenda cheia de compromissos, uma agenda extensa de trabalho, mas sabe que sempre que possível eu estou em Cascavel, como estive há uma semana na concessão do título de cidadão benemérito do Paraná e título cidadão honorário de Cascavel para o meu amigo Ibrahim Fayad. Fui com muito prazer, uma solenidade muito prestigiada, com grandes lideranças, grandes personalidades, como o ex-governador Jaime Canet, também o ex-governador João Elísio, ex-deputados, empresários, presidentes de entidades e instituições. Eu sempre que possível estou aí. Você sabe disso, do prazer que eu tenho em estar na cidade de Cascavel. Muito obrigado, governador. Bom Natal para o senhor, para a família toda, para o povo do Paraná. E vamos continuar esperando um 2013 cheio de boas novas para esse povo, porque o senhor sabe, o povo só é feliz quando o governo vai bem, e vice-versa, não, governador? Exatamente, eu estou contente com os resultados, agradeço a confiança dos paranaenses e aproveito para te agradecer também, Cantini, a gentil oportunidade de estar falando aos paranaenses do Oeste e do Sudoeste do Paraná. Então, desejar a você, a todos, toda a sua equipe da rádio, a toda a sua família e a todos os ouvintes que nos acompanham, um feliz e santo Natal, e que esse espírito natalino da paz, do amor entre as pessoas esteja sempre presente dentro de nós. E um 2013 com muitas realizações, com muitas conquistas para o nosso estado e para a nossa gente. E acima de tudo, muita saúde a todos. Que Deus nos abençoe. Grande abraço, governador. Um abraço, Cantini. Felicidades. Valeu. Despaça agora a rede de rádio que transmitiu a entrevista com o senhor governador do estado do Paraná, Beto Richa. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Feliz Natal. E até o nosso próximo encontro.